Muito boa noite a todos. Sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite estamos com um novo formato. Estamos a experimentar uma nova forma de chegar a todos vocês e contamos, claro, com a presença do enorme, o inigualável, o gigante, o Super Mário, Mário Jardel. E antes de mais nada, dar as boas-vindas aqui ao meu plantel habitual, digamos assim. Pedro Varela, muito boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Mariana. E eu acho que já tínhamos aí o Jardel, mas entretanto acho que a imagem, ou ele saiu, mas ele já apareceu aí, Já. mas acho que é uma questão de Voltará. voltará, já voltará. Boa noite, Castro, Estou e boa bom. noite também a todos. Mas eu já ouvi para aí o Jardel a falar, ele deve estar quase a voltar. E boa noite a quem nos vai ouvir também nos próximos dias, sempre importante. Eu acho que nós já o conseguimos ouvir. Ele já apareceu a imagem, mas agora por momentos está ali tudo muito escuro. Sim, Jardel. Não, agora caiu, entretanto, ele há de aparecer. Ele há pouco já tinha a imagem. E quando nós estávamos a passar o genérico de entrada, feito pelo Tiago, um grande abraço ao Tiago Cruz, que fez este genérico com a música que já estávamos a Está utilizar. incrível. O Mário Jardel entrou, mas como não estávamos a passar a imagem das pessoas, não o colocamos, mas sim, vamos ver. Entretanto, ele há de aparecer aí, já vamos ver isso. Chegará, claro que sim. João E Castro. acho que já está aí agora. Acho que está aí Mário Jardel. Está Está ele. aí. Está o enorme Mário Jardel. Mário, boa noite e seja bem-vindo ao Sporting Sendo e Senda. Está sem som. Não te estamos a conseguir Estamos a ouvir. ouvir, Mário. Vê só se Não. não estás em mute. Ah, espera aí, agora tirou. Isso, agora já sim, agora já se devia Não, ouvir. Olha, porque ele não vê aí. estava em mute. Não, mas não estava em mute. Ainda não te estamos a conseguir ouvir. Ah, mas a imagem está boa, Mário. A A imagem imagem está está boa, o boa. som está a sair do microfone. Daí. Eu acho que o Mário Jardel. Ok, ali o Cá mute. está Quer dizer, agora em não, mute. foi falar. mas ele não está em mute, portanto. Mário, vamos-te pedir um favor, tenta novamente a sair e voltar a entrar. Os diretos têm destas coisas, vocês já sabem. Espera aí, que agora está aqui ligado. Não, ele não Ainda está não com. está, Não, conseguimos ele não está com o ler-te os microfone. Bem, lábios, portanto, mas ainda não está. não, ele está com o microfone. Há ali qualquer coisa com o microfone que não está. Mas Terá de enquanto ser, isso. se calhar, é por causa da marca do telefone. Espera aí. Bem, Tem que ser pelo antes de. Chrome. Enquanto conseguimos e não conseguimos dar aqui o nosso obrigado ao Tiago por ter feito este genérico incrível que já fazia falta aqui ao Sporting 160, pedir as desculpas então aos nossos ouvintes e a quem nos está a ver neste momento, porque obviamente os diretos têm destas coisas e faz sempre parte estes pequenos erros. João, dou-te as boas-vindas também a ti uma vez mais e obviamente temos um grande programa pela frente. Obrigado, Mariana. Boa noite à Mariana, boa noite ao Pedro, boa noite a quem nos ouve e a quem nos vê em todo o mundo. Boa noite ao Jardel, ele realmente está ali com algumas dificuldades, deve ser por causa do telefone, do browser. Se ele puder usar o Chrome era o ideal, acho eu. Boa noite a quem nos está realmente a ouvir em todo o mundo. É um programa especial para nós, obviamente, ter aqui um dos maiores finalizadores da história do Sporting, botador pelo Sporting. Só dois jogadores na história do Sporting o conseguiram, foi Yazaldi e Jardel. E, portanto, como não esperar um grande programa de alguém que faz 42 golos no campeonato, quando só começa à quinta jornada Certo. e depois começa a marcar golos por ali fora, fazendo uma dupla incrível, a melhor dupla que eu vi no futebol português e no Sporting, certamente. E gostava muito de Jordão e Manuel Fernandes, mas tenho poucas memórias. Só algumas, mas Jardel e João Pinto, a melhor dupla que tivemos. Depois dessa, assim, outra grande dupla, só mesmo tivemos ali Slimani, até o Gutiérrez também a marcar muitos golos, uma dupla também muito, muito interessante. Tivemos Lietzen, mas ninguém a acompanhar Lietzen. Agora, esta dupla Certo. era fenomenal, Mariana. E, portanto, Jardel marcou realmente aqui uma. Uma geração. Sim, e uma época do Sporting em que fizemos a dobradinha. Portanto, Certo. coisa que não estávamos habituados, fizemos a dobradinha num campeonato que fomos a melhor equipa, com mais golos e com um futebol que realmente dava gosto, porque nós sabíamos que a qualquer momento o jogo era resolvido e neste caso o Jardel resolve. Estava lá Jardel para voar entre os centrais. Pedro Varela, e a ti pergunto-te que memórias guardas de Mário Jardel? Nós guardamos boas memórias, até porque temos poucos títulos para festejar nos últimos 30 anos. Ele faz parte do último título que o Sporting conquistou de campeão nacional. Só por aí já vale a pena. Só por aí já são memórias que nós dificilmente esquecemos, porque títulos de campeão nacional têm sido miragens para o nosso clube. Mas acima de tudo fazia parte de uma equipa que tinha ali um tridente ofensivo, João Pinto, Nicolai, Mário Jardel, que era absolutamente incrível. Ele agora vou tentar meter outra vez o Jardel. Jardel? Estou? Agora sim. Muito boa noite, Mário, seja bem-vindo e obrigada por teres aceitado o nosso convite. Estou sim. Estamos a ouvir. Consegues ouvir-nos? Ainda está difícil. João, deixamos de te ouvir. Consegues ouvir, Jardel? Consegues ouvir? Agora sim. Ah, boa noite. Agora estou. Jardel resolve. Portanto, Jardel resolve. Jardel resolve. Mas posso fazer um gol, pô. Mário, obrigada por teres aceitado o nosso convite e obrigada por estares aqui connosco esta noite para falarmos um bocadinho sobre aquilo que foi a tua história no Sporting Clube Portugal. Eu acho que o Mário Jardel está com dificuldade em nos ouvir. Mário, está a nos ouvir, Jardel? Não. Consegues ouvir-nos? Pois. Não consigo... está propriamente fácil hoje. Eu consigo ouvir de fundo. De fundo consigo ouvir. Alô? Ah, agora sim, Jardel. Estás a ouvir? Dá volume aí mais um pouquinho. Estou a ouvir, não. Sim. Ok, mais volume. Pedro, aumenta aí o microfone para o Jardel. Exatamente. Mariana, continua. Estava eu a dar as boas-vindas a Mário Jardel, um avançado que marcou precisamente uma geração no Sporting Clube Portugal. Mário, obrigada, uma boa noite desde o outro lado do Atlântico. Estou? Alô? Não estou. Eu acho que ainda não está a funcionar. Não nos estás a ouvir, pois não? Não consegues, Mário, ouvir? Não. Eu ouço bem... Sim, Jardel, consegues ouvir? Agora sim. Mais alto. Agora sim? Ok. Agora sim. A Mariana então... estava a agradecer a tua simpatia e a amabilidade de teres aceitado o convite. Eu que agradeço, Mariana. Agradeço falar com vocês do esporte. É um prazer enorme. Tem uma história muito bonita nesse clube. Jardel, e vou começar já com a primeira pergunta. Porque eu gostaria que contasses, porque há pessoas que não te viram jogar e nem conseguem perceber como é que o Sporting conseguiu contratar o Jardel. Podes-me contar um bocadinho desta história? Porque o Porto até já tinha anunciado falava-se nos jornais que podia ser o teu regresso ao Porto vindo do Galatasaray. Falou-se também do Benfica e acabas no Sporting. O que é que decidiu essa história? Vamos falar então do Galatasaray. Eu estava para assinar com uma Célia e pintou Portugal, né? Certo. E eu, cara, Portugal, queria voltar para o Porto, né? Certo. E fui negado lá pelo treinador. Aí, olha, eu não vou ficar desempregado, nem vou ficar esperando muito, não. Apareceu o Sport, o salário era bem menor do que o do Galatasaray, eu aceitei. José Veiga, na época, era o empresário, né? E foi um ano inesquecível. Vamos falar desse ano. Jardel, tu chegas à quinta jornada, não é? Só chegas à quinta jornada. Sport... a quinta jornada. Foram 29 jogos que eu joguei, não? 42 golos no campeonato. Chegas à quinta jornada e tu estreias-te a marcar no primeiro jogo, em Leiria. Empatamos 1-1, e penalti, exatamente. E ali como é que foi aquele primeiro impacto de chegar ao Sporting? Estreia, penalti, golo. E ainda não estavas entrosado, né, com os colegas, portanto foi ali logo uma estreia. Responsabilidade grande você estrear e já bater um penalti, né? É verdade. É preciso ter cuidado. Foi ali que eu comecei a aprender a bater pênalti na minha carreira, porque não era de bater de pênalti assim, muito, sabe, dos clubes. E, mas houve algum... Um ano com, 17 penaltis, se eu não me engano. Eu perdi um para o Vitor Bahia, se eu não me engano. Sim, é verdade. Mas antes, expulso, quando ficou 2-2. E acabaste expulso nesse jogo. Sim, acabaste expulso nesse jogo. Foi, o Sporting teve 3 expulsões. Porto, sim. Sport, 2 penaltis. Sim. Seguidos. Primeiro, bati e perdi. Segundo, eu não queria bater o André Cruz. Vai e bate. Eu dei sorte, a bola bateu, passou por baixo tudo do Vitor Bahia. Foi no mesmo canto e fui expulso bobamente, né? Eu dei um toquezinho do lado, a bola, já tinha amarelo, segundo amarelo, então vai pro banho. É um jogo inesquecível, né? Você fazer gol contra o seu ex-clube. E o estádio cheio e avaiar, né? Porque fez gol e as pessoas, por mais que seja ídolo, não gostam. Claro. Ainda mais de um jogador que veio 4 anos melhor marcador do campeonato. Mariana. Mário, tu jogaste com vários jogadores importantes. Está saindo o áudio dela. Consegues ouvir-me? Não, espera aí, eu faço a pergunta, que eu acho que ele não está a ouvir a Mariana. Eu acho que ele não está a ouvir nem a mim nem a Mariana. Eu acho que o Mário só não está a ouvir. Não estás a ouvir, pois não? Mário, só ouves o Castro, não sei porquê. Mário, eu acho que ele só ouve. Ok, consegues-me ouvir, Mário? A mim, consegues-me ouvir? Pronto. Força, João. Ok, a Mariana ia perguntar. No Porto, o Porto jogava com uma maneira um pouco diferente, jogava em 4-3-3, tinha 2 extremos que serviam o Jardel, Drulovic de um lado, Capucho do outro, ainda o apoio dos Zalvic, mas no Sporting tudo foi diferente, Mário. A adaptação e o entrosamento que tiveste com João Vieira Pinto foi excepcional, foi bastante rápida. Tu fizeste a melhor dupla que eu me recordo ver no Sporting com João Vieira Pinto. Como é que era jogar com João Vieira Pinto? Como é que surgiu esse entrosamento? Jogar com o Papai João era fácil, né? Jogador rodado, experiente. E já me conhecia do Porto. Eu já sabia que se colocasse na área, vinha uma cabeçona bem grande lá para resolver. Espetacular, o Quaresma, o Marcos Nicolai. Muito bom, muito bom. O entrosamento que eu tive foi instantâneo, né? Até porque eu não sou. O time tem que se adaptar para mim, né? Claro. Tem que meter a bola na área, porque já sabe. Bola na área que o Mário resolve. Bola na área que o Mário resolve. Eu nasci para isso, eu nasci para fazer gol, eu nasci para decidir. E graças a Deus, hoje tenho muito orgulho dessa história maravilhosa que eu construí. Mais ainda de hoje estar espiritualmente bem, fisicamente bem, pronto para um novo recomeço. Jardel, tens assim alguma história engraçada que possas contar com o João Vieira Pinto? Claro. Deve ter muitas, não é? Mas uma que possas contar. Eu tenho algumas que a gente, no intervalo do jogo, a gente dava pitadela, sabe? Quando fumava. Era o João, ele acende lá, acende tu, acende eu, né? Ele dava uma acendidinha assim no intervalo do jogo. Tinha que fumar para fazer gol, olha. Tinha que fazer gol. Acende lá o cigarro para tirar a ansiedade e voltava com tudo. E sempre fazia os gols. Jardel, tu jogaste e referiste ao bocado, o Sporting nessa altura apostou em 2 jovens, que foi o Quaresma e o Viana. Percebeste logo ali que estavam 2 grandes craques? O Quaresma é espetacular. No seu começo, junto com o Viana. Tempos que o Sport, né? Sim. Cristiano Ronaldo revelava, e hoje ainda tem, né? Pode sair-se muito mais de lá. Mas o Hugo Viana encaixou ali certinho, cadenciava bastante o jogo, pensava e deixava a gente na cara do gol. Quaresma, sabe como ele é muito parecido com o Drulovic. Ele joga do lado direito, mete com a perna direita, joga do lado esquerdo também, mesmo jeito. Muito semelhante chega próximo ao Drulovic. E tu davas algumas dicas para eles cruzarem para ti? Como é que tu combinavas aqueles cruzamentos? Segundo pau, sempre. Segundo pau, certo. Segundo que eu resolvo. Joga no segundo, não errava, eu estava no primeiro. Dava sorte também. eu lembro-me particularmente, e vamos falar aqui disto, um dos melhores golos que tu marcaste... que marcaste no Sporting, a meu ver, e se calhar na tua carreira, foi em dezembro de 2001, em que o Sporting... Aquele gol ali, Teve um gol que eu fiz contra o Benfica, pelo Porto, mas não chega perto, não. Aquele foi mais longe ainda. Aquele foi fantástico. Contra o Vitória de Setúbal, não foi? Exatamente. O treinador Jorge Jesus, não era? Sim. Vamos pôr esse gol. Nós vamos pôr aqui no ar o golo para as pessoas poderem ver, porque nem todas as pessoas se lembram desse golo, mas é um golo da antologia. Espetacular. O Beto que chuta. Foi o Beto que chuta. Ele já veio ao nosso programa. Ele foi nosso... Aliás, o Beto foi nosso comentador aqui neste programa. E falamos muito deste golo quando ele veio cá. Estamos a ver. Aqui o Beto. Aí. O Beto vai dar aqui um pequeno toque para frente. Tinha que fazer isso aí e pegar na mão de Deus. Na cabeça do Jardel ou no pé. É um golaço. É um golaço, Jardel. Não, e é engraçado. Se incrível. A gente se joga esse... A gente não ficava em dezembro na frente, entendeu? O jogo do Benfica foi crucial e isso aí também. É realmente um gol de antologia. Deixa-me aqui fazer-te uma pergunta também que é interessante e para nós percebermos aqui este enquadramento à questão deste golo e tudo. Que é, muitos adeptos diziam, e até alguns jornalistas, que o Jardel não tinha muita técnica. Mas é verdade, eu sou contra isso, porque a verdade é que o Jardel marca um golo de letra pelo Porto, num jogo da Taça em que o Porto dá uma goleada histórica, e tu marcas um golo de letra brutal, e depois marcas este golo de antologia diante do Setúbal. Se calhar, afinal, Jardel tinha mais técnica do que os jornalistas pensavam. Eu sempre tive. Só que aquele vício de você ficar na área, de só esperar a bola, sabe? Quando eu fui para a Europa, professorei muito. Muito mesmo. Muito treino com bola, muita posse de bola. Comecei a me soltar mais, desenvolvi mais. Algum treinador em particular que te ajudou nesse capítulo? Ah, teve um. Aqui em Fortaleza, né, no meu começo, o Edmundo Silveira, o Filipão, treinava muito no Grêmio, finalização. Eu pedia para o Antônio Oliveira e o Joaquim. O Joaquim Teixeira que ficava comigo. O Joaquim era que ficava comigo, eu pedia. O Antônio Oliveira ia para o banho já, para ir para casa. Mas o Teixeira ficava muito, o Fernando Santos também. Mandava o auxiliar ficar cruzando para mim. Foram anos espetaculares. Eu acho que quando a gente está ali focado, quando a gente se cuida, treina mais que os outros, a sorte vem para você. É verdade, é verdade. Jardel, que diferenças é que encontraste entre o Porto e o Sporting? Quer seja a nível de treino e outras condições. Para nós percebemos aqui, porque na altura o Porto, durante muitos anos, dominou o futebol português, e depois nessa altura o Sporting conseguiu inverter um bocadinho, porque foi campeão com o Acosta, depois foi o campeão Boa Vista, depois vem o Mário Jardel e João Pinto e resolvem e dão-nos esse campeonato, essa alegria. Em 3 anos o Sporting foi campeão 2, né? Exatamente. O que é que notaste diferença? Até hoje está... Ninguém tem... Até hoje. Eu ia ir de novo, mas eu só posso pôr para treinar alguém, para ensinar alguém para cabecear. E se quiserem. Não, dava jeito, olha, dava jeito. Precisávamos, dava jeito. Mas eu já tentei várias vezes e ninguém quis. Deixa eu te falar. Em relação ao Porto, Porto ali tem muitos olheiros dentro e fora de campo. E eu acho que isso faz muita diferença, sabe? E Lisboa é uma cidade maior, mais facilidade. E já no norte já tem aquela pegada de nortenho, mais choque, né? Certo. Futebol não fica mais um pouquinho técnico. Eu acho que a diferença é mais ou menos por aí. Fora de campo muito. E o controle nos jogadores, sabe? Conheço. Isso é fato, todo mundo sabe, todo mundo fala, por isso não tem o que esconder. Não tem problema, claro. Eu acho que um trabalho dentro do vestiário, psicologicamente, falando com os jogadores, e sabendo escolher, se calhar pode fazer voltar os pode ser campeão. Jardel, só para tu perceberes, eu estou a falar do Porto, eu sou de Sporting, mas vivo na cidade do Porto e nasci na cidade do Porto, ok? Portanto, percebo muito bem aquilo que estás a referir e esse controle, é verdade, existe mais controle aqui no Porto e é mais fácil controlar a cidade mais pequena e o Porto não brinca em serviço nessa questão. Deixa-me fazer-te aqui uma pergunta sobre esse jogo que referiste há pouco, que foi um jogo decisivo, quando fomos à Luz empatar 2-2, não é? Ainda hoje os benfiquistas, entre parênteses, choram aquela grande penalidade que deu o primeiro ao Sporting. Como é que foi viver esse derby? esse derby em que estávamos a perder 2-0 e tu decides mudar o jogo e mudar a história? Se eu tivesse de escolher um jogo mais importante, mais emocionante, assim, da minha carreira, escolheria aquele jogo. Em 5 minutos eu consegui fazer um milagre. É verdade. Consegui ser empurrado pelo vento. Foi penalti? Foi penalti, Jardel? Foi penalti ou foi assim? Foi o vento mesmo? Se eu disser para ti que o gajo me tocou assim com o dedo, foi muito rápido. E o juiz viu. Deu azar, Benfica. Eu só sei que eu senti um toque nas minhas costas. E o gajo, eu vi uma piscina na minha frente, eu me joguei. E ali aquele nervosismo a bater o penalti? Estádio cheio, da luz. Um penalti. Era responsável para tu ver, né? Você tem que ganhar muito, mas também tem que resolver muito. Foi o que eu fiz. Eu era pago para isso, responsabilidade decisiva aquele jogo, porque a gente ia pegar o Vitória de Setúbal. Exatamente. E ia entrar de férias, né? E ia ser para o Natal. E consegui decidir nos dois jogos. Foi só um ano extraordinário, mágico. Na hora de bater o penalti, meu Deus, já era o batedor oficial, mudei o pé na hora e fui para a galera. Foi um jogo. Foi um jogo. Assim, os Moro, cala a boca. Jardel, nessa altura, e deixa-me te fazer uma pergunta aqui e fazer um enquadramento futebolístico. Como é que era a preparação de Sporting pós-jogos? E achas que estas preparações dos jogos foi-se modificando com o tempo, em comparação, por exemplo, ao que é hoje em dia? Achas que existe mais uma profissionalização, mais atenção dos clubes aos detalhes, aos pormenores? Como é que era essa altura? A nossa altura, cara, a gente treinava, já saía e almoçava, lanchava, palestra. Eu acho que depende muito do grupo, do treinador, da filosofia de trabalho do treinador, de planejamento, como, né, como escolher os jogadores. Eu vejo hoje futebol muito mais mídia, sabe? E pouca resultado dentro de campo. Jogadores ganhando muito, fazendo poucos gols. Eu falo isso e vou continuar falando, porque na minha época eu fazia 60 gols por época. Hoje, se faz 30, ganha 1 milhão por mês de euro. Você entendeu? Achas que os jogadores são mais mimados nesta altura? São. Vocês davam mais valor ao que conseguiam? Achas que... Com certeza. Eu acho que é muito Instagram, muito Face, muita coisa e pouco rendimento. E isso pode ser quebrado, mas tem que vir de dentro do clube, entendeu? Planejamento, mudanças, olha, se esse jogador vai para a noite, chega, chama logo, vai cortando desde o início da época. Mas para começar assim, você já tem que fazer um planejamento, um plantel de escolhas que vão surgir efeito dentro de campo. Não adianta você contratar... Existem diferenças grandes, certo? Oi? Existem diferenças grandes daquilo que era o futebol noutros tempos do que aquilo que é ao longo do dia de hoje. Exatamente. Diferenças grandes. Você entrava ali, você entrava para ganhar. Hoje o salário altíssimo e parece que eu vou receber meu salário no final do mês e não vou jogar, vou dar o litro, sabe? Mas tem jogadores, eu não vou generalizar, porque quem sou eu? Errei muito também na minha vida, mas acertei muito mais do que errei. Certo. Mariana, queres fazer a próxima pergunta? Achas que, e agora uma pergunta que de facto não está aqui planeada, deixa-me só fugir aqui um bocadinho ao guião, João. Mário, achas que o futebol hoje em dia se tornou um desporto fácil? Em comparação à década passada, sim. E em que sentido? Nesse sentido que a gente estava falando nessa resposta anterior, em sentido de você entrar dentro de campo em termos de salários altíssimos, sem um rendimento próprio para aquele salário, Entendeu? Você ganha 1 milhão, você tem que resolver mais que os outros. Certo. Eu ganhava mais que os outros na época, eu resolvia. Você entendeu? Se eu, já, eu custei na época, foi pro Porto 6 milhões, 5 milhões de dólares. Resolvi. Não fui pro esporte ganhando só para autismo, resolvi. Então, é, depende muito do, da escolha. Se você escolhe bem, tem uma, um bom preparador físico, um bom auxiliar, uma boa missão, um bom presidente, uma boa harmonia ali na diretoria, vai fazer com que é, passe para dentro de campo. E aquele time lá, o presidente, a, até o Paulinho ali, fazer bagunça com a gente, espetacular. Claro. Tem que haver uma estrutura. E, Mário, como é, Adriana, que era... Deixa-me ver se ele se me está a ouvir. Mário, estás-me a ouvir a mim agora também? Não, definitivamente eu fico fora. Acho que eu não estou, portanto, continua, Mariana. Eu acho que a própria imagem do, do Mário acabou por parar. Mário, tu, de facto, jogaste em dois grandes clubes em Portugal. Qual, como é que era a preparação do, do Sporting para, para os jogos propriamente ditos, quando comparado com aquilo que é feito hoje em dia? Era muito diferente? Não, Mariana, já fiz essa questão. Já fiz essa questão. Não, muito diferente, não. A diferença é que a gente jogava mais e ganhava menos. Agora jogam menos e ganham mais hoje. Mário, estás aí a mostrar a bota de ouro? Essa é grande do bota. É do Sporting, essa. Essa é do Sporting. 42 golos. Tu ficaste à frente do Thierry Henry. É... Pode mostrar? Tens não, duas? Do Sporting está aqui. Tens eu duas? Errei. É essa. Tem 12 horas. Foi do Porto. 2001, 2002. Aí está ela. 42 golos. Fantástico. Ficaste é à frente. Linda do... essa aqui, é linda. Ficaste à frente do Thierry Henry. Para se fosse 2 pontos, eu tinha sido artilheiro 5 vezes seguidas. É verdade, é verdade. Porque cabia o coeficiente. Se fosse 2 pontos, que mudava a pontuação, né? É verdade, por causa do coeficiente dos campeonatos. A UEFA tinha esse coeficiente. Ó, Mário, tu foste protagonista de uma das campanhas mais originais de publicidade no futebol, naquela altura, que era a do Guaraná. Será do Guaraná? Como é que surgiu essa ideia? É bom o Guaranazinho, não é? É muito bom. É muito bom. Como é que surgiu essa ideia? Ah, eu fui chamado pela empresa. Olha, cara, eu quero tal valor por cada gol. Deu azar, viu, Guaraná? Tanto deu prejuízo como na cerveja, como no refrigerante, como foi cada gol. 42 gols vezes tal, você imagina? Foi um bom eu contrato. Foi proibido isso aí, por causa foi, de depois, mim. Depois eu fui foi, pioneiro, total. Né? Depois os outros começaram a cortar. Certo. Voltando aqui ao futebol, em 2002... Tu acabas por regressar às Antas e uma arbitragem horrível. O Sporting tem vários jogadores expulsos nesse jogo e tu chegaste a marcar, mas também falhaste um penalti. Como é que foi esse regresso, Mário? Esse falhaste um penalti é como se fosse a torcedora mesmo. Vou parar de um penalti. tá certo, os adeptos pagam o sócio torcedor para isso, né? É, como é que foi? Ah, eu bati o primeiro pênalti, errei, né? Aí o segundo eu não queria bater. O André Cruz vai lá e bate. Eu falo, não, cara, tô com medo. Tremi mesmo. Tremia a mão, tremi tudo. Eu falei, rapaz, eu bati no mesmo canto, a bola passou embaixo dele, cara. Olha. Até hoje eu falo com o Vitor sobre isso. Desse gol foi espetacular, mano. Você voltar, você fazer gol contra o seu ex-clube. E é lógico que eles me vaiaram, né? Porque ninguém gosta. Claro. Mas estava fazendo o meu papel. Independente de estar num Porto, num Esporte, no Grêmio, no Galatasaray, no Vasco. Meu papel era fazer gols, né? Decidir. Nasci para isso, nasci para estar tá ali dentro da área, empurrando a bola para dentro. Hoje eu vejo aí jogadores ganhando milhões, e com muita vaidade, muito orgulho, e nada de rendimento condivente ao salário. É isso que eu quero dizer, entendeu? Ô Mário, deixa-me fazer aqui uma pergunta que vem do nosso público. Que é, qual para ti é o melhor ponta de lança da história do futebol, na tua opinião? Eu? Claro. Foi eu. É da, dos últimos tempos, eu, porque quem fez 42 gols depois que eu saí? 2001, 2002, quem foi? Alguém fez só no campeonato? Não. É verdade. Não? Não. Andaram nos 30 golos, mas nos 40 ninguém chegou. Nem nos 40? Não. Chegaram aos 30. Chegaram aos 30. Ah, queria ter um negocinho aqui para tomar e chegar aí. Eu, João Pinto, toma aqui mais um pouquinho. Eu falei, Quaresma, toma aqui, volta, Cristiano. Não dá, e olha que bem precisava. Aí sim vocês iam ver o que é o Jardel falar sobre os centrais. Jardel, tu jogaste com dois brasileiros no Sporting muito importantes, que foi o André Cruz e o César Prates. Como é que era esse... Como é que era esse convívio brasileiro no plantel e eu tinha muita qualidade? Eu tenho contato do César, do André Cruz e do César. César é um pastor fiel. Hoje eu frequento a minha igreja. Sou uma pessoa que estou crendo em Deus, crendo na minha mudança, e isso vem me tornando uma pessoa melhor diariamente. Eu estou muito feliz por o estado do Jardel no momento. Eu vivo o dia de hoje, o dia de amanhã, não quero saber, eu quero saber de hoje. Quando acordar, eu vivo amanhã intensamente. Falo com o César, falo com o André Cruz. E sempre a gente lembra dos momentos bons que nós tivemos em 2001, 2002 no esporte. Por isso é inevitável, até porque não tem o que falar, né? Só tem que falar de 2001, 2002, foi o último título. É verdade. Exato. É verdade. Deixa-me fazer-te uma questão. Na altura saiu um DVD da história desse campeonato. Vocês festejam o título no hotel, que aquilo foi uma festa incrível no hotel. Vocês estavam nos quartos a ver o jogo do Benfica. O Benfica não ganha contra o Boa Vista, salvo erro. E vocês são campeões no hotel. Podes contar alguma história aí no hotel, a festa que foi? Alguma história que possas... Nada, eu estava lá na cobertura, onde eu morava no Jardim da Laranjeira. A Sport TV foi fazer lá, foi campeões, me ligaram. A gente não estava no hotel. Aí não estava no hotel. Eu pensava que vocês estavam em estágio. Pensava que vocês estavam em estágio. Não estava. A gente foram jogou, hotel. Aí do outro dia, foi na segunda, se eu não me engano, que o Boa Vista... Sim, foi me ajudem aí. Foi na segunda-feira, a Sport TV estava transmitindo e foi lá para a cobertura. O Argel foi para lá também. Nós fizemos o Oder Cruz. Fizemos uma festa lá na minha cobertura. Inesquecível. E depois fomos lá para o nosso cantinho, né, comemorar. Foi espetacular. Inesquecível. É bom você estar lembrando. Melhor ainda é o esporte voltar a ser campeão. Ele precisa voltar a ser campeão, porque é Porto Benfica, né? É verdade. Está na hora de dar uma quebrada, né? E voltar a ser campeão em 3 anos, ganhou dois títulos, né? Um com a Costa, outro comigo. Exatamente. Ninguém faz nada só. Eu fiz com a ajuda de todos ali. O Jorge, o Nelson, ali o César, o Phil Babi. O Vett. Tinha ali um grupo espetacular. Pedro Barbosa, Sapinto, ali, aquela discussão, aquelas coisas que... Ele chegava no campo ali, olha, se tá fazendo um besteira dentro de campo, a gente já falava no caminho ali, já ajeitava. Por isso, hoje você vê muita coisa. Hoje, se falar alguma coisa, já a câmera já pega, já o treinador já... Eu que falo aqui e tal, sabe? Tá muito mecanizado, muito direcionado à mermice, sabe? Uhum. Não tem que quebrar, tem que inventar coisas que façam que o esporte volte a ser campeão. Eu estou aqui para ajudar. Ai, o esporte de Lisboa, cadê? Faz outro Mário Jardel aí. Ó, Jardel, estão aqui a fazer a pergunta se como foi a festa do título. Já disseste que foi enorme, mas depois a festa foi muito maior nas ruas, como viste. Foi nas ruas ali no centro. Foi a festa mais marcante? Foi a festa mais marcante da tua carreira? Foi a maior que eu já participei. Eu participei do Dragão também. Mas foi espetacular do esporte. Do esporte... se não me engano, não foi para Expo, né? Ali. Começamos a cantar ali no palco. Eu comecei foi. Começamos a tomar, né? Aí começou a tomar uma e começou o sangue começou a ferver, né? Flui. Quem era o mais divertido? Quem era o mais divertido do plantel? Quem era o mais divertido do plantel? Era o Jardel. E o xerife? Quem era o xerife do plantel? Era o Pedro Barbosa? Olha, o Pedro Barbosa, o Sapinto ali, o Paulo Bento, esses três ali, que eles, a faixa ia para uma, às vezes ia para o André Cruz, né? Eu não gosto de faixa, eu gostava de botar a bola na rede. Faixa, eu não tenho muito perfil para treinador, fiz curso de treinador, mas não tenho, assim, perfil de liderar, tenho perfil de brincar e divertir o clube, entendeu? Deixa então, eu fazer. Do Balneário. Por isso, depois, vocês... assim, é intenso, é marcante e esqueci, vai ter a história do esporte, não tem como negar. Você quer gostar de outro no esporte? É, eu sou tratado em Portugal pelo que eu fiz, pela minha história. E sou muito grato pelo esporte, por tudo que fizeram por mim, para acreditar e me dar uma oportunidade, por tudo que tinha acontecido. Estava acontecendo, daí do Porto, alguém pensou, né? Vou trazer já o título. Então, está na história do nosso presidente, né? Claro. E acredita, Jardel, que nós também somos agradecidos por ter cá. Acredita. É, Jardel, depois foi a festa da Taça de Portugal. Não sei se me estás a ouvir bem. Mariana, se calhar fazes tu a pergunta da taça. Estávamos nós a questionar. Eu não sei se tu nos consegues ouvir, Mário, mas relativamente à final da Taça de Portugal, vamos esperar um pouco, que eu acho que ele agora não nos está a conseguir ouvir. Era a bateria. Pronto. Carregar. Pronto. Agora já nos conseguimos ouvir. Mário, relativamente à final da Taça de Portugal, nós jogamos contra o Leixões. Tu resolveste, como sempre, uma jogada do Pedro Barbosa. Foi uma exibição... Combinei com a trave, com a baliza para bater e ela voltar para mim. Foi uma exibição... Não foi assim o golo, Jardel. Esse lance que estás a dizer da trave, o Rui Bento chuta a trave, a bola entra, mas o árbitro não apita golo. E depois, numa jogada quase logo a seguir, o Pedro Barbosa isola-te e tu mandas a bola por baixo do guarda-redes. Ah, eu confundi com o do Porto, desculpa. Mas foi exatamente. Como é que entra logo? Muitas lembranças boas, são muitos títulos e muitas lembranças, a gente esquece. Eu parei de jogar, eu espero que a torcida do esporte aí, às vezes eu erro o clube, mas eu sou muito grato pela torcida. Foi muitos gols, Jardel. É quase impossível lembrar de todos. Foram muitos gols, não tem como esquecer. Vamos arrumar uma copa, claro. Por favor. É isso, acho que graças a Deus, né? Será do Guaraná? Certo. Mário, como é que foi entrar logo para a história do Sporting com uma dobradinha? E se é verdade aquilo que dizem, que é especial jogar e vencer no Estádio do Jamor? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Se é especial jogar e vencer no Estádio do Jamor. E entrar logo com uma dobradinha. Tem um cheiro, um ar diferente. É espetacular a dobradinha, o Campeonato Português e a taça. Eu fiz aí uma obra para não esquecer mesmo. Eu deixei ali o negócio, como se fala aqui, né? Fedendo mesmo, mas fedendo para o lado bom. Fiz uma obra maravilhosa, um ano estrondoso. E é para se falar mesmo, é para dar live, é para falar de tudo, porque são lembranças maravilhosas. As ruins a gente esquece e procura não repetir. Mário, o Laszlo Balogh foi muito importante no Sporting e também para ti, de certeza. Como é que é ser treinado? Como é que foi ser treinado pelo Romano? Eu tinha o papai João Pinto cruzando na minha cabeça. Mas Balogh também teve um papel crucial. Foi importante, foram de presidente a Roupeiro, todos ali, o Altino, nosso amigo Altino, Altino, abraço Paulinho, abraço toda Paulo. A comissão técnica, Laszlo Balogh e companhia, nosso presidente da época. Sou muito grato, foi espetacular, um ano que não, pode ganhar 10 títulos, mas aquele ano não vai esquecer. E será sempre diferente. João, força! Jardel, depois do Sporting ter sido campeão e vencer a taça, a época seguinte tiveste alguns problemas no Sporting, muito se falou que podias ir para o Benfica, muito aconteceu, acabou por não sair, mas não estavas na tua melhor forma. Foi uma altura mais complicada para ti. É para esquecer, né? O ano seguinte. Ainda fiz uns golzinhos. Ainda fizeste uns gols, né? Ainda fizeste uns gols. Antemão, eu quero aqui pedir desculpa a todos os esportinguistas pelo o que eu fiz comigo mesmo. E quero dizer do fundo do coração que hoje sou uma outra pessoa e se eu puder ajudar o esporte ali fora de campo, treinando os avançados, e se houver essa oportunidade, peço desculpa por tudo que eu fiz. E se eu não mudasse, eu não estaria vivo dando entrevista para vocês. Por isso, eu sou muito grato a Deus pelo momento que eu estou vivendo e passando toda essa minha história para quem está ouvindo. Eu acho que merece ser passada, porque realmente, em termos de finalizadores e pontas de lança, foste o melhor que vimos, em termos do Sporting. A cabecear, não conheço nenhum outro jogador no mundo com a tua capacidade. E, portanto, leva-me à próxima pergunta, que é como é que tu treinavas? Se nasceu logo contigo desde pequenino essa capacidade e essa especialização? Nasci, mas eu vim saber. Jogava aqui no subúrbio de Fortaleza, nos campos de base, né? Como todo mundo tem, começando jogando na rua. Comecei a jogar no gol. E era bom guarda-redes, muito bom guarda-redes. As pessoas iam me pegar para jogar jogos principais aqui. E eu comecei a jogar no gol, aí faltava gente, eu ia para a linha. Para jogar na linha. Na linha, não sei como é que fala aí, né? É goleiro, jogar na frente, né? Como avançado. Sim, como avançado. E vi que na bola vinha. O tempo que eu tinha com a mão, eu tinha com a cabeça, para cabecear. Para sair do gol, sabe? O tempo certo. Na hora certa. Aí eu comecei a cabecear, falei, peraí, fazer gol dá mais dinheiro do que guarda-redes. Eu falei, tá, então bom, é aqui. Aí comecei a treinar, comecei a jogar, fui pro Ferroviário, fui pro Vasco em 91, 92, 93, 94, tricampeão carioca, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, dois na Uchão. Fui pro Porto, ganhei quatro campeonatos. Galatasaray, cheguei no esporte, muito treino. Eu pegava dois alas e acabava o treino e ficava cruzando para mim mais meia hora. Eu gostava de trabalhar porque eu já tinha um dom. Tinha sorte de cair no time certo, com os jogadores certos. Era só entrar e comemorar. Não tinha outro. Certo, e só precisavas de trabalhar, digamos assim, o dom que já tinha. Trabalhar mais com os outros, aperfeiçoar, porque eu queria ser diferente. E fui diferente no tempo que eu tive em Portugal. Os dois, quatro anos que eu tive no Porto e os dois, um ano e pouco no esporte, que eu considero só um, né? Que foi um top. Foi um que valeu por muitos, digo-te já, Mário. Olha, depois de ter saído do Sporting, tu passaste por vários outros clubes. Qual é que foi o destino que mais te marcou? A minha carreira acabou praticamente ali no Sporting de Lisboa. Foi meu último auge. Você entendeu? Eu fui para o Bolton. Cristiano Ronaldo foi para o Manchester. Primeiro jogo eu estava do lado do Cristiano. O Bolton tomou 4-0. Eu falei assim, Cristiano, imagina se tu tá. Aí o treinador era o Sam Valadares. Empresário do Kevin Davis, do avançado. Do avançado, sim. Não ia jogar nunca. Piorou mais a minha depressão. Piorou. Porque eu jogo no Bolton. Eu acho que vai da Europa duas vezes, me jogaram o Bolton. Aí eu pedi quatro chances para o treinador seguidas, ele não deixou. Pedi para ir embora. É para esquecer, sabe? Gostaria muito de ter feito diferente. Mas Deus quis que fosse só agora. Claro. E algum país que gostavas de ter jogado e não conseguiste jogar? Tinhas Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Milan... Milan, que você deve saber por quê, por causa de empresários, né? Certo. É verdade. Até no momento de eu rescindir meu contrato com o esporte, levaram meu dinheiro dos empresários. Tu que tiveste um grande agora jogo. Agora que eu tô lúcido, estou bem. Entendeu? Tem que falar, porque as pessoas têm que saber a verdade. Para ter cuidado com os empresários. Mudou. Está muito profissionalismo. Assina contrato e tal. Marketing, imagem, contato com empresas, contato com apostas. Tem que ter cuidado. Quando for assinar contrato, lê bem, saber com quem está lidando. É importante você ter uma pessoa íntegra, com caráter e de confiança, principalmente dos clubes. Claro. Os empresários aí tomaram más opções para ti, boas para eles. Portanto, tiveste aí uma situação bastante complicada com os empresários, quer nas transferências, quer na gestão da carreira, não é? Exatamente. Os dois. É lamentável eu estar tocando nesse assunto, nós estamos tocando nesse assunto, mas tem que se falar a verdade. E a verdade é que atrapalharam. Mas também eu me considero um cara vencedor pela minha história. E atrapalharam mais quando eu estava mal, num momento ruim, entendeu? Fizeram pressão para mim sair, para me rescindir, porque era alta a minha causa rescisória, e levaram dinheiro por trás, que eu fiquei sabendo. Mas já passou. E claro. As pessoas que fizeram isso, eu acredito que não estejam muito bem nesse momento. E se estiver me escutando, aprenda, não faça mais, não repita, nem comigo, nem com ninguém. É muito importante as tuas palavras, Jardel, até porque há jovens jogadores que se deixam certo. Rapidamente ilubriar por empresários com mil promessas e, portanto, o teu testemunho aqui é fundamental. Agradeço as tuas palavras e a coragem em referir isso mesmo. Obrigado, eu tenho que falar, hoje eu tenho que dar exemplo da minha história positiva. E a negativa, tirar proveito, passando para se tornar positiva futuro, entendeu? Eu acho que é por aí, eu acho que se eu estou fazendo curso com o Paulo Vieira, que é um dos maiores coaches do mundo, e está me preparando para dar palestra, contar a minha história. Infelizmente, apareceu a epidemia, que está todo mundo trancado, principalmente aqui em Fortaleza, está um perigo enorme. Eu quero fazer diferente, uma história diferente daqui para frente. É lógico que o melhor que eu sei fazer é treinar avançados, é indicar jogador, levar jogador. Eu faço as minhas coisas aqui e ali. O mundo está parado. O momento é de reflexão. E que a gente volte melhor, volte mais com amor ao próximo, volte volte diferente. E que o esporte volte a ser campeão também, né? Palavra sábia. Palavras sábias. Exatamente. Palavra sábia. Palavra sábia. Jardel, então estavas a falar de um projeto que eu gostei muito, que é treinar jovens avançados. Acho que é um bom projeto para ti. Treinador, nunca pensaste em ser treinador? É algo que não queres? Fiz o curso de treinador, mas eu não me vejo como um caça-talentos. Ok, um scout, um olheiro. Embaixador, me vejo como um treinador de avançado, me vejo como um treinador de avançado. É isso. Porque a técnica que eu sei, se eu conseguir achar um que faça o que eu fiz, que eu procuro, lapide e faça fazer os gols que o Jardel fez, ele vai ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. Então deixa-me eu perguntar-te. Deixa-me eu perguntar-te, Mário. Mais do que dinheiro, que é mais importante, entendeu? O que é que falta aos avançados de hoje para ser como Mário Jardel? Fazer mais gols que eu. Ó, Jardel, se fizessem metade já não era mal. Hoje em exato. Dia. Metade já não era mal. O Basdorf que fez umas ótimas épocas aí, né? É verdade, é verdade. E era precisamente aí que eu iria pegar agora. Tu tens acompanhado alguma coisa do campeonato português? Quem foram os melhores avançados que tu viste no Sporting depois de ti? Obviamente. Basdorf. Sem dúvida nenhuma. Gostas do estilo dele, da maneira como ele também joga na área, não é? Ele não era de... Ele era muito eficaz, se posicionava bem, oportunista. Não era de driblar, não era de fazer... Me lembrou o Mário Jardel. Olha, agora deixa-me perguntar-te aí do Brasil. Tem algum avançado no Brasil que esteja parecido contigo? O Gustagol, ele começou a fazer gols aqui no Fortaleza. Ele é um jogador que até indiquei ele para o Porto. E vejo com uma grande promessa. Já teve em Portugal, não ficou, voltou, começou a vingar agora. Eu acredito que se derem uma oportunidade para ele, é um jogador que, se treinasse comigo, fazia mais gols que eu. Já era bom, já era bom. Jardel, em termos de projetos sociais, sei que andas aí em alguns projetos, também já vi alguns vídeos teus. Tenho um projeto aqui para a Prefeitura de Fortaleza, para no final do ano, fazer um trabalho em todos os municípios, resgatar os melhores, lapidar comigo, Academia de Atacantes do Mário Jardel. Academia Atacante Mário Jardel, acho excelente, uma boa opção. E espero que tenhas também sucesso, porque depois nós queremos ver algum jogador. Com certeza vou ter sucesso, porque eu conheço. Quem sabe cabeçar, quem não sabe, né? Certo. Certo. Quem sabe, Mário, pode ser aí no, em Portugal, entendeu? as portas estão fechadas. Eu estou pronto aqui para ajudar a abrir. E Sporting, espero bem que estejam a ouvir isto, porque de facto vale a pena ouvirem estas vozes sábias de quem fez parte do Sporting Campeão e quem fez do Sporting o Sporting Campeão. Mário, tu jogaste ainda pela Canarinha, mas não jogaste tanto como inicialmente toda a gente pensava. Achas que faltaram oportunidades para ti? Com certeza. Eu sou o único jogador no planeta que consegue ser artilheiro do mundo e da Europa e não ir para a Copa do Mundo. Queria estar jogando, sinceramente, se eu não tivesse me naturalizado, ou se não tivesse jogado pela seleção sub-20 na Austrália em 93, eu estaria, com certeza, estaria do lado do Deco, estaria do lado do Cristiano Ronaldo. Quem sabe até poderia ter dado uma Copa para Portugal. É verdade. Realmente no Brasil e como, na forma que tu estavas foi muito difícil perceber e para ti mais difícil de certeza entender as opções do técnico. Não chamaram o Filipão, né? Que foi o que eu ajudei muito e nunca guardei mágoa dele, converso com ele até hoje. Faz parte do futebol da vida, serve de lição. Eu entrei numa depressão enorme e hoje estou super bem. Fiz ver que não vale a pena você se desgastar por coisas do mundo, coisas erradas, entendeu? Vivo em família, vivo com a minha esposa, vivo super bem. Lembro, comecei. Estou numa live aqui, tá? Posso falar, não? É com os esportinguistas, os leões. Os leões. Eu estou numa live, tá? Um beijo. Mamãe. Tem que atender. Claro, mãe é mãe. Também tenho aqui uma chamada não atendida da minha mãe, por acaso. Mas é verdade, estou ali na seleção. Não, ali na altura foi uma polémica até no Brasil, porque os jornalistas não entendiam, alguns não entendiam, como é que, tendo o melhor avançado da Europa, e se calhar do mundo na altura, com mais golos, Bibota de Ouro, não foi chamada à seleção. Foi muito difícil de entender, aliás, de Scolari aconteceu quase um bocado como que aconteceu com o Vítor Bahia, quando, por exemplo, Scolari não chamou o Vítor Bahia à seleção portuguesa, e portanto foi algo que também foi difícil de perceber na altura. Verdade, um pouco semelhante. Eu demorei um pouco para absorver essa não convocação, mas na final da Copa do Mundo, assistindo a minha casa aqui no telão, e chorei. Torcendo, te juro, do fundo do coração, chorei torcendo para o Filipão ganhar. E até hoje a gente conversa, não guardei mágoa. Foi um momento de separação, um momento de depressão que fez com que eu caísse bastante. Ainda bem que foi no final da carreira, praticamente, porque se fosse no começo eu não tinha conquistado o que eu conquistei. Por isso eu venci novamente fora de campo. Isso eu posso dizer. Com clareza, com convicção, que hoje o Jardel é uma pessoa renovada, uma pessoa que busca Deus todos os dias, vive o dia. E não é à toa que eu comecei a dar live, as pessoas começaram a me contactar, tem muita gente me ligando, porque o Jardel está bem. Ninguém quer o Jardel mal, ninguém. Nunca vi. Agora sim, eu vejo que pode se um dia, quem sabe, aparecer uma oportunidade de alguma coisa para mim. Claro, Mário, sim. E é com esta imagem de fundo, com o João Pinto às tuas costas, que te pergunto... Com o teu pai às costas. Exatamente, com o teu pai às costas. Não sei, eu queria tomar um Guaraná aí. Ou era um fino? É um fino, muito bem. Como se diz aqui, qualquer um deles, acho que ele aceitaria. Mário, para terminar, peço-te, com esta imagem de fundo, uma mensagem para todos os sportingistas. Vocês querem Guaraná? Será do Jardel? Será do Guaraná? Será pelo João Pinto? Será pelo Nicolau? Várias frases desse ano maravilhoso de 2001, 2002. Eu quero deixar um abraço para todos os leões, para todos os sportingistas. Pedir desculpa por tudo que fiz de errado e dizer que eu sou um homem novo. Estou aqui, abençoado por Deus. E agradecer a todos vocês pelo carinho, por todos os jogos que vocês foram me dar força. que Deus abençoe e que essa epidemia acabe rápido, você fique em casa, procure não matar os outros, porque você sai de casa, você pode matar uma pessoa, use a máscara se for sair necessário. E eu amo minha vida hoje, isso para mim é, é o mais importante. E se pintar uma oportunidade de trabalho em Portugal, ou no esporte, em qualquer outro clube, eu vou analisar, porque eu sou muito grato pelo futebol, sou muito grato ao futebol português. Tenho dois filhos que moram em Portugal, assim eu fico mais perto deles. Beijo! Deus abençoe. Mário, obrigada. Muito obrigada pela tua presença hoje. E acho que falo por todos nós. Se as saudades matassem neste momento, estávamos todos deitados no chão. São as saudades que temos de um futebol bonito que tínhamos contigo. Nós estamos com corona já há quanto tempo, hein, que não ganhamos título com corona? Nós já estamos sem ganhar o campeonato há 18 anos. Puxado. Já é há tempo demais. No dia em que quiseres voltar, Jardel será sempre bem-vindo. Eu acho que... Aleluia! Glória a Deus, sempre! Mário, dale, Leão. Um grande abraço para ti. Mário Jardel. Grande música, grande música. E era uma alegria. Saudade, né? Saudade, é verdade. Dessa música. Obrigada, Mário. Um grande beijinho. E, João, que programa incrível. Programa incrível. Pedimos aqui desculpas por alguns problemas técnicos, obviamente. Mas estamos alheios aos mesmos nesta noite. Já me ouvi agora? Agora sim, Pedro Varela. É espetacular. Mas não faz mal também. Eu só estava ali a atrapalhar. Portanto, eu na prática estava a fazer de central. E, não, portanto, foi uma bela entrevista, apesar dos problemas técnicos que lamentamos, mas fomos completamente... Sim, a ligação é do Brasil, não estava bem, porque é normal, estava a funcionar bem, é normal. E ele também teve para perceber que ele estava ali em vários pontos a mudar de sítio. E teve que pegar no telemóvel, porque se calhar o dele... Estava com o telemóvel da mulher, apareceu ali o nome, ele até pôs Sandra Aguiar, é... Agora, deixem-me salvar aqui a humildade de Jardel, para a mensagem final. Estou com a camisola desse ano do campeonato, porque sim, eu coloquei nas redes sociais para as pessoas votarem, votaram nesta e eu, obviamente, coloquei esta camisola. E deixa-me dizer que o que fica para mim é a humildade do Jardel a pedir desculpas pelos erros, mas os homens não se metem pelos erros, porque todos erramos, os homens medem-se pelo carácter e pelos golos. E pelas ações que foram, que Jardel tem feito, não só a nível social, mas como outras, e portanto é por isso que se deve medir os homens. E mais uma vez, ele a mostrar que a importância dos agentes e os erros que se cometem, não é? Muitas histórias que foram na altura dele. É uma boa pergunta. E ele até queria dizer mais, notou-se perfeitamente, mas aquilo também lhe deve custar muito, notou-se perfeitamente esse momento, que aquilo deve, porque não foi só... Quer dizer, houve muito dinheiro que foi roubado e que muitos problemas que lhe trouxeram e que deu para perceber que criou ali uma mágoa muito profunda, mas aquele facto de ele poder pedir desculpa e saber que isso prejudicou é um momento marcante. E o Pedro Batista dizia aqui até há pouco no Twitter, qualquer coisa do género, quer dizer, pedir desculpas, já ele pediu no campo quando marcou 42 golos e mostrou-se a ser campeões. E a verdade, tomara muita gente pedir desculpa daquela forma. Certo. E olha que nós temos uma lista enorme, eu acho que não chegava um rolo de papel higiênico, de jogadores que nos podiam pedir desculpas por tanta coisa que nos fizeram nos últimos anos, mas foi uma grande entrevista e acho que valeu muito a pena ver aqui o Mário Jardel o que ele disse. Mariana, e voltamos para a próxima semana. E não voltaremos para a próxima semana. Sabemos convidados, sim, não sabemos. Cá estaremos para a surpresa do próximo convidado. Lá está. E pronto. Obrigada a todos aqueles que nos acompanharam. Obrigada a ti, Pedro Varela, que fizeste o trabalho backstage. Sim, estava ali a pôr os comentários e a experimentar a plataforma que vamos passar a utilizar, que esperemos é esta. Esperemos que tenham gostado, que obviamente. A não ser que os convidados sempre que entrem eu não consiga falar, mas pronto, olha, se for esse o custo que a plataforma tem, assim seja, os convidados também são mais importantes do que eu, mas vamos passar o áudio final e olha, e até para a semana e viva o Sporting. Obrigada a todos, até para a semana, mantenham-se seguros e viva o Sporting. Viva o Sporting. Vamos agitar as cadeiras, agitem!